decimal 8. 350 para receita autorizado, perfil da Puca Caju, serviço 58, da palavra 10 curva esquerda, transporte 531, controle 208, Oxanel 6312. Segmento caixa, ponto para puxar adicionamento, Oxanel 6312. Chamarei, 6312. Para o site do CIP 221, 50 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3. 50, reporte estabilizado. Índia Alfa, do ponto de pista 0, torre 1, 1, 2, decimal, meia dúzia, ajuste no 020, ficar apenas atento ao rebote da TAM, que iniciou o pushback no 05, ok? Parte Índia Alfa, ponto de espera 18,6, principal com o rebote da TAM, flip 5221. China 6311, solo aos 22, direita solo 121, decimal 9. Livrando a direita, solo 219, 63, monstro. Oxanel 6225, na proa 305, cruzão, vai cruzar 160. 6225, cruzão 160, chame Recife 2545, alterna 2085, informe ao centro dos referidos desvios. Grato 2545, alterna 2685, 6225, reportará. 1888, curva direita 070 para o localizador. Direita 070 para o localizador, gol 1888. Diário visual. É, negativo aí, senhor. Tô saindo da formaçãozinha aqui. Sete. É o trip na frente ou aguarda o TAN, senhor? É o trip 521. O trip 521, aguarde. O TAN 3304, confirma o chamado para o táxi. O TAN 3304, confirma o chamado para o táxi. Mais um minuto, 3304. Sente o trip 5221, vai aguardar o início do táxi do TAM. O senhor vai ser vai aditar a guarda do TAM, ok? Sente o trip 5221, aguardar o TAM. Chama a remetida em volta e maquila brava. Sete torres. Afirmo, remetido 224, a parte base do final. Dobrado. A Metriz Nuno vai guardar uma deposição antes da Juliette, ok? Uma deposição antes da Juliette, Metriz Nuno. Para o táxi do TAM 3304, 137 a borda alterna com fim, 4 horas. Ali, visual com campo? Ainda não, senhor. Ok, mantém ainda espera neste setor norte aí, na rotatória. Na minha escuta, informe quando o visual com o campo. A gente vai reportar quando visual com o capô. Papai Romero, direto, direto, Thiago. 1888, livre aproximação dessa para 2000, aguarde transferência tua. Descendo para 2000, aguardando, gol 1888. Continua o TAM 3485. E o Airbus da TAM, via Pátio, Índia Alfa, no ponto de web, pista 0, torre 1, 1, 2, 2, ajuste no 020, triplo 5221. Seguindo o Airbus, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 18,000, triplo 221. Qual seria uma previsão para o número 605? O número 605, estimado mais 5 minutos. Gente. Solo, 6314, box 2, pushback, acionar. Confia. 1, 2, 9, autorizado a colapso no 0. Ainda colapso no 0, agora no 9, 2, 3. Tá. Guardando nosso percurso. Mantenha-se na curva pela esquerda e aguarde coordenação com a torre. Aguardando. Da torre Lima Quilo Bravo. 360 pela direita, Lima Quilo Bravo. A porta interceptando, fazendo vento 1 no 0. 360 pela direita e Palmaré reinterceptando, Lima Quilo Bravo. Bom, controle ótica, Serra Ruiz, está cruzando o 160. A possibilidade de coordenar a voa direto, Brit. Já cruzou o 160, chame Recife 251, alternando 3325, correndo diretamente com o mesmo. 1251, 13325, ótica, Serra Ruiz, pode ir. 1888, complete a aproximação, chame Torre 1862. 1862, gol no 888. Movendo, escutando 3486. De 486, ventou no 40 graus, 1 no 2 graus, autorizado pouso, piscina 0. Livre pouso, escutando 3486. Canal 23, decolagem 27, controle 20, décima 8. 1208, vou no 923, né, manhã. 2 Salvador, gol 1888, passou Serra Vitor 366. Meu, a Torre Salvador em 1862, fica tentando um tráfego aí a mil pés no setor norte também. Gente, vai chamar a Torre 10860 de Vitor Thiago. Controle Salvador, bom dia, gol 1923. Fala meu direto Vitor Thiago. Direto ao Charlie, mantenha o setor com esperas a 1.500 pés, da aeronave número 1, para posição na 1.7, guardando. Paciente, vamos até 1.500 na rotatória aqui, ó. Direto ao Charlie. Então, 3486, solo 28, direita, solo 21, decimal 9. 219. 917, baixou e travou, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, ventou 140 graus, 139, autorizado pouso, piscina 7. Torre Salvador, gol 1888. 1888, reporta visual com o campo. A última aeronave avistou aproximadamente 1.000 pés. Pista molhada, não chove sobre o campo. Reportará visual, gol 1888. Você autoriza a descer para 1.000 pés pro direito Vitor Charlie na proa da 17? Afirmativo, autorizado final no 7, aproximado 3 milhas, 1.000 pés, o Gillette Vitor Charlie. Passará 3 milhas no 7 a 1.000 pés do Gillette Vitor Charlie. Passarei 2230, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirma. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 1.40 graus, 1.09. Passarei 2223. Solo os 29 no corte de frequência, Lima Quilo Bravo. Vitor Charlie, autorizado final no 7, tem um bônus final de 4 milhas, pista no 0. Reporta final no 7, 3 milhas, ou visual com tráfego. Falta na final de 3 milhas no 7, ele é Vitor Charlie. Trot Juliette, sendo identificação, décima tem a 060, chegada bom. 888, chuva leve sobre o campo no momento, pista já se encontra livre, reporta visual. Visual, gol no 888. Visual com o campo? Afirmo. 150 graus e no 0 nós, corrigindo, 15 nós, autorizado pouso, pista no 0, gol no 888. Livre pouso, ficha 10, gol no 88. Ah, visual com a 17, final de 4 milhas, o papai Romero Gillette Vitor Charlie. Gillette Vitor Charlie, continue final no 0, corrigindo, final no 7, formarei eixo livre. Ah, tá visual com o Boeing aí da, na final da 10, o Gillette Vitor Charlie. Passarei 2223, decolagem 31 no controle em 20, décima 8. 208, boa. Salvador, boa, passarei do 2, 2, 3. 223, contato na Darby, vigilância, sobre o 260, sai da Arbor. 260, sai da Arbor, 2223. Juliette, Vitor Charlie, pra avistado, 140 graus, 14 nós, autorizado, pouso, pista no 7. Leve, pouso no 7, tá bastante travado, Juliette, Vitor Charlie. Ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém o 3304, 04 da tal. Entra pushback, qual é a sua kit, só chama para o táxi. Solo 32, direita solo 219. Direita 219, gol no 888. Gol 1605 na escuta do Saulo. Saulo Salvador, gol 1888, bom dia, livrou na Eco. Gol 1888, da ataque TV Alfa, chama a Juliette. E a Alfa chamará antes a Juliette, gol 1888. Gol 1605 na escuta do Saulo. Acho que é o 1605. É livre acionamento, puxa e vai com a sua equipe, só chama para o táxi, gol 1605. Chamará para o táxi, 1605. Aviat 6729 no 09, tem livre acionamento, pushback, coordenação, keep só o chão para o táxi. Vai iniciar a 6729. Pushback, acionamento, tô no 897, tá na 111. Boa noite, 97, vai aguardar, número 3 no setor. Obrigado. 3, chame Recife, 251, antena 3325. 251, 3325, Recife. Gol 1926, grato, bom dia. Uma previsão pro Xander 6312, pushback. Confia? Tem uma previsão pro Xander 6312 para o pushback? É, eu tenho o tráfego à sua esquerda, iniciando o pushback, vai pedir o pushback do senhor, como o tráfego tinha solicitado primeiro. O senhor vai aguardar apenas o táxi do Bong da Gol e da Web no 09, iniciando o pushback também. Afirmativo, não se escuta, obrigado. Dan 3304, decolado 34, controle 1, 20, 208, controle 3304, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Dan 3304. Bom dia, 3304. Está em contato radar na decolagem, suba ao 360, saída Arbor. Arbor 360, Dan 3304. Uno, 140 graus, 169, autorizado a colar, pista no zero. Livre a colar, está no zero, tipo 221. O gol no 88, manter posição antes da Juliette, o previsto é o 03. Manter posição antes da Juliette, gol no 88. O 210. E 22.000 e vai chamando o dia dele. Salvador, passarei do 2223. Siga. Pro 270, 15 milhas. Tá livre. 23, obrigado. 221, decolada 36, controle 120, décima 8. 208. Para o táxi web

Ponte Velha 2612-0020, Gol 60. Gol 1897 no 11, tem livre acionamento, pushback em coordenação aqui pro Southampton para o táxi, Gol 1897. Eu informo que o senhor vai ser o número 2 para o táxi, ok? 7, tem livre, repórter para o táxi, 1897. Gol 1888, pode prosseguir para o 03? Autorizado, Gol 1888, autorizado Juliette, portão 03. Juliette 03, 1888. Pude autorizar a voz direto Elefa, nos facilitar solicitar um desvio à frente. Também está livre Elefa 3304. Direto Elefa 3304, obrigado. Os três informe quando tiver condições de curvar à esquerda para a conquista. Na presente tem condições de voar a conquista, 2223. Então está autorizado a partir de agora a conquista, passarido 2223. Direto conquista, 23, obrigado. Fox Juliette, desça para 3 mil pés, altímetro no 020. 3000, Bruno 020, Mike Foxtrot Juliette. Se possível, trip 521 também voa direto conquista. Só um minuto, aguarde. Guardando. Após a passagem do mesmo, a sua retaguarda, tem livre acionamento, pushback em coordenação, equipe de solo, chama para o táxi, 6312. Ativa após o webjet, coordenação, passando a cauda, a gente tem o pushback 6312. Então, 3859, pronto para a cópia? Cidade Salvador, Curitiba, via Pizulu 21, nível de voo 340. Saída Arbor, após Arbor Elefa, onde o Interceptor ouvia após autorizado conforme rota. Decorda a pista 10, com primeira curva à direita, transponde 5141, via o controle de Salvador 120, decimal 8. Recebo Recife nas frequências 1288, alternando 260. 1288, 1260, agora concentro Recife, são 3304, obrigado, um bom dia. Aproximação. Corrigindo, Arbor Elefa, intercepta o 21, após utilizado conforme rota, ok? Tá abaixado, travado. 205 decolou aos 40, controle 120, décima 8. 208, tem um excelente dia. Topo Rio de Salvador, web 6729, ponto de espera da 10, pronto. 6729, mantém o ponto de espera agora. Vai manter o ponto de espera 6729. Espetáculo. Guarda número 897. Beleza. Após 2000, direto Lenda, é isso? Confirmo. Obrigado. Direito trip 5221 por 10 milhas. Confirme. Trip 5221 desvia direita pro a 275 por 10 milhas. Está livre? Livre. Mais Fox Juliet, livre LS, desça para 12 mil pés em Fox estabilizado no localizador. Para 2 mil, informa na estabilizador, localizador, mais Fox Juliet. Através do 4 no momento. Poxa, pátio, hein? A Alfa vai seguir o Avianca, gol no 897. Pode esperar 18,6, gol no 897. Ajuste 1020, o 1897. 7. Manda 600 pés, voo no 9072. Voo no 072, feito 140 graus, 139, autorizado pouso, pistão zero. Web 6729, após Boeing na curta final, ali mantém, capturando zero. Após o tráfego na final, ali mantém 6729. Dois ataques à direita, via 20 alfa, no ponto de espera, pistão zero, torre 1 no edição 62, ajuste no 020. Ok, foi 18,62, ponto de espera da 1-0, obrigado. O 3859, 1-0, tem livre acionamento, pushback em coordenação ao Keep Ocean para táxi. Paulo Salvador, bom dia, Oxané, 6311, informação uniforme, parqueado no 612, autorização de tráfego, Guarulhos, nível 380. Uniforme correto, ajuste no 020, pronto para quanto? Tudo. Prezado, Salvador Guarulhos, via Pizulu 16, Rio de voo 360, saída da El, Leda, após Leda direto Bridge, onde interceptor via Pizulu 16, após cruzado conforme rota. Negócio da pista 10 com primeira curva direita, transponder 5157 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Tá autorizado Guarulhos. Nível 360 pela Ampersulu 16. Saída da El, Leda, direto Bridge. Quando intercepta Ampersulu 16. Decolando da 10 com curva direita, transponder 5157 e o controle 120 de 8. Regimento Caixa, encontra pushback, acionamento, hoje é 6319. Paulo, bom dia, 1977 no 8, autorização Guarulhos. Sinta informação em Tango. Uno 25 decimal, Uno alterna, Uno 3325. Bom dia. Que horário do pano? Chegada a mar e desce até o 050. No sistema, quando chegar eu entro em contato com o senhor para pagar a cota, ok? Quem poderia só adiantar a saída pro 977? Confirme apenas o destino, Guarulhos, e a rota? A rota é Upper Zulu 10 Bridge, Upper Zulu 16, é, Bravo Hotel Zulu. E... Somente a previsto saída da Eulia da Bridge, o que é saída da Eulia da Bridge? Da Eulia da Bridge, o 977. Solo Salvador, voo 972, entrou na sua escuta. E a mantém. Que mais da Juliette? Nova reportagem da Juliette, no 072. 7, controle agora, 120, décima 8, bom voo. 608, boa. Morou, Michael, pro Juliette, estabilizado no ILS. Controle leve, 1729. Controle Salvador, mais Foxtrot Juliette, estabilizado no ILS. Chame torre 118, decimal 612. 118, decimal 612, mais Foxtrot Juliette. Controle objeto 6729. Arrumei o mais Foxtrot Juliette. Mike Foxtrot Juliette, bom dia, continua a aproximação, reporta visual com o campo embaixo travado. Reportar a visual com o campo já abaixado travado, Mike Foxtrot Juliette. Após o pouso, qual o pátio do Mike Foxtrot Juliette? Pátio 03. Certo. Torre Web 6729 voltando. Prossiga. Negativo contato, controle 208. Seguinte, Web 6729, faça mais uma tentativa, se não conseguir, retorne a esta. Ok, vai chamar de novo. Salvador, Mike Foxtrot Juliette, avistou a 1.100 pés, baixado, travado. 2859. Visual com campo a 1.100 pés, baixado e travado. Mike Foxtrot Juliette. Gente, Mike Foxtrot Juliette, pistão no zero livre, autorizado pouso, vento 140 graus com 15 nós. Certo, Mike Foxtrot Juliette. 5x5. Ok, obrigado. Está se aproximando da Juliette, voando 072. Tá 3859, vai dar passagem ao Boeing da Gol, ok? Marcando pro 01, que tá na Juliette. Tem, 32 pra... Vou 072 da Juliette, portão 01. Pra off Juliette pro 01, vou 072. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero, a chané 6312. Após o tráfego ali, mantém cabeceira no zero, 6312. Passei uniforme, ajuste no 020, pronto para cópia? Copia. Autorizado Salvador, Recife, via Up Whisk 58, nível de voo 3, 10. Saída Puca, transição Caju. Recorda a pista 10 com primeira curva à esquerda. Transpondo 5031 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Recife 310, Pris 58, decola da 10 por esquerda, Pucaru, 5031, aciona, 208, ponto 2973. Regimento 4, impostar a puxa de acionamento, isso em grau 73. Agora. Obrigado. Mike Foxtrot Juliette no solo, 51, direita 121, decimal 9. Salvador, muito bom dia,